ser tão relaxado. Que a vida às vezes é uma competição. Eu sempre te tratei com todo cuidado. Eu confio em você, não vá me deixar na mão. O que você quer ser? Quer que você quer ser? O que você quer ser quando crescer? Yeah.